tua vida, querido irmão. Quando a tristeza aumenta, fazendo doer forte o teu coração. Quando os amigos partirem e você sozinho ficar outra vez, lembra, irmão, que é agora, Deus chegará a hora pra te socorrer. Saiba, a Bíblia revela uma linda história que aconteceu. Sara, que era estéril, um filho varão, ela então concedeu. Isto é para provar que o Deus que tu serve, ele pode mudar e fazer de tua vida vazia um vaso de azeite pra ele usar. Este Deus sempre faz milagre impossível pra te socorrer. Não há mal que ele não vença, ele tem poder. Tua vida nesta hora está em sua mão. Ele tem todo o controle da situação. Este Deus sempre faz a batalha, ele vence, faz muro cair. Este Deus é poderoso, deixa ele agir. Meu irmão, não é a hora de você parar, mas receba o poder que está neste lugar. Da cova dos leões livrou Daniel. Em pleno deserto mandou pão do céu. Abriu grande mar, fez povo marchar. E de uma rocha fez água chorar. Gigante caiu, menino venceu. Com uma pedrinha o gigante cedeu, mostrando verdadeiramente que ele é Deus. E este Deus, ele não perde batalha. E neste Deus é que nossa fé não falha. Só neste Deus é que posso confiar. E os problemas dos leões livrou Daniel. Em pleno deserto mandou pão do céu. Abriu grande mar, fez povo marchar. E de uma rocha fez água chorar. Gigante caiu, menino venceu. Com uma pedrinha o gigante cedeu, mostrando verdadeiramente que ele é Deus. Suas mãos entregar.